mixagens. DJ Bola Tribo. É embaçado tentar realizar um sonho. A gente passa a ficar risonho ao mesmo tempo sentir importante. Mas que por um instante, só por um instante. Tudo parece impossível, isso te deixa tristonho. Tentar fazer tudo aquilo que se gosta, mas algo se encosta em você te convencendo que você é só mais um e segue te dizendo: seu esforço é em vão e você é só um bosta. Mas não importa, mano, escute o que estou te dizendo. Mesmo que muitos ainda estejam te vendo pelas costas, dê continuidade em seus sonhos, abra suas portas. Quem sabe faz a hora, não espera, vai vendo. É quente saber que tudo é tão difícil, que a vida sobrevive só de vícios, e que é só mais um vício descobrir que tudo é tão difícil. É mais fácil se jogar de um precipício. No fundo do poço é que eu vejo o meu início. Nesse precipício é que eu inicio a minha vida, e mesmo vendo de longe a saída, o que basta pra minha subida é somente que eu creio em Cristo. E é só por isso que eu sigo firme na minha rima, porque há uma necessidade de se estar sempre por cima, sempre no clima, sem vacilar, sem balançar. Porque se balança é sinal de fraqueza, aí você cai, e acaba que sai mal falado desse teste que é a vida. E na sua caída só poderemos concluir que a sua aderência foi pouca em toda essa subida, que você desistiu e decidiu cair. Mas não, não é assim, mano, siga em frente na parada. Mesmo que caia, suje as roupas, esteja de alma lavada, porque viver de desistência não está com nada. Estou sempre a isso, MC, de distinguir quem é quem, ser um de cara. Uma lavada. Parará, porque viver de desistência não está com nada, não está com nada. Parará, a voz é minha arma, eu vou seguir a caminhada. Parará, é isso, é isso, MC, sigo em frente na parada. É embaçado, tem sempre alguém crescendo, só eu no seu mérito. Mas não me importa, Deus é por nós e por linhas tortas escreverá certo. Está bem perto o dia em que triunfaremos. O que queremos, conquistaremos, encontraremos água no deserto, certo? Então que venha a depressão em cada tropeção que eu der. Posso cair, mas desistir jamais, mano, é assim que é. Sempre de pé, sentindo orgulho da dificuldade, porque o mérito vem pra quem rala e bala vai pra facilidade. Pois se vem fácil, vai fácil, só cai aquele que cria asa. Não quero ser fogo de palha, prefiro continuar sendo uma brasa que está sempre aí aparentando ser inofensiva. Só aparenta, mano, porque prefiro estar na defensiva. A brasa em você não causa nada, se acha de aço nada é folha seca e eu te causo estardalhaço. Não estou querendo te agredir, mano, mas preste atenção. Chega de guerras, o importante é ter paz no coração. Não quero nada do que é seu, para chegar onde almejo. Só quero o meu lugar ao sol e conquistar o que desejo. Por isso é que ralo, sem dar atropelo em seu ninguém. Tal qual meu bem quero de todos, portanto quero o seu também. Mesmo que haja dificuldades, eu não me importo. Eu sigo reto no bote certo, conquisto o que quero. Não me desespero, sou sempre esperto. Cada vez mais perto do meu mérito, mesmo sem crédito eu vou estar. Com a sociedade querendo ou não, pode crer, mano, eu chego lá. E é só por isso, irmão, que eu sigo em frente na parada. Mesmo que eu caia e suje as roupas, estarei de alma lavada. Porque viver de desistência não está com nada. Sou sempre a isso, MC, distingue quem é quem, ser um de cara. Uma lavada. Parará, porque viver de desistência não está com nada, não está com nada. Parará, a voz é minha arma, eu vou seguir a caminhada. Parará, é isso aí, sou MC, sigo em frente na parada. Como que rola aqui? É papo de MC. Vou botar uma real só pra você sentir. Ensina a não desistir, está comigo aqui. Essa é a banca Normadores, MC de Ed. Se a caminhada é longa, desistir não é pra mim. Também quero meus aplausos, ver a plateia sorrir. Sei que assim que deve ser com a nossa vida. Acima da dificuldade está Jesus, a saída. Rima da vida, pela vida que rima. Seguindo sempre a escrita, acompanhando a batida. Pumba, nada vai nos separar. Põe um samba com rap antes do show começar. O funk sempre do bom, de Maia ou de James Brown. Só curte quem tem o dom, quem não tem passa mal. Quando a batida começa é a alegria da festa. Quem desistiu do seu sonho bolhou sorvete na testa. MCD é de se refletir na caminhada. Porque viver de desistência não está com nada. Porque viver de desistência não está com nada. É isso aí, MCD é de se na parada. Parará, papá. Não fica isso, já vou estar. parede e alma lavada. Pararapapá. Porque viver de desistência não está com nada, não está com nada. Pararapapá. A voz é minha arma, eu vou seguir a caminhada. Pararapapá. É isso aí, sou MC, sigo em frente na parada.